cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. O prometido é devido. Ora, na semana passada estivemos com a Luísa Sobral e logo aí pré-anunciámos que esta semana íamos estar com o Mazzagani, uma vez que dizíamos na altura que também era uma repetição. Pois bem, Mazzagani esteve connosco já por duas vezes, quer quando o seu debut com o Song of New Heart, e já vamos falar disso há... é um álbum de 2007, então há 6 anos, e depois com o Song of Distance em 2010. Sendo que, por acaso, em relação ao EP, o Tell the People, que é do ano anterior, 2009, não chegamos a falar. Mas, enfim, estamos a falar agora com o seu novo álbum, Come on Ground, de que já anda aqui em destaque na Boa Nova desta semana, e que, antes disso, o Distant Gardens era um tema que pré-anunciava a saída do disco, que veio a sair há cerca de um mês, portanto, a 8 de Abril. Com o ensaio de que amanhã vai apresentar no CCB, precisamente este disco, resolvemos então convidar uma vez mais Shariad Mazzagani a estar connosco, ainda que seja ao telefone, para falar deste seu novo trabalho e, naturalmente, deste concerto de quem nos está a ouvir à quinta-feira, uma vez que o programa repete ao sábado, portanto o concerto é no dia de amanhã. Ora bem, então, bem-vindo mais uma vez aqui ao Liberdade Hospital, ainda que seja virtualmente. Não sei se, entretanto, já teve a oportunidade de passar aqui pela nossa zona. Muito obrigado. Num passado recente, não. Ainda não. Ora bem, pois está aí, falta de para connosco, estar aqui connosco. Have you been hiding behind yourself, tending your heart clean, cause you mean. Pretty soon, darkness eats the moon. There's nothing left to bloom. Meanwhile, throw your pain into the river. Find the light that may deliver the wrong. It seems chase down your enemies, give back what no one needs when you're mean and mild. The river shall it's their soul. Throw the weight you can bear no more. As you meanwhile, throw your pain into the river. Find the light that may deliver the wrong. Strikes you down when your knees fall to the ground, when your words don't make a sound. Let it rain, let it drown. Throw your pain into the river. E começamos aqui a conversa. Tem sido uma pessoa bastante viajada, ou seja, andou por esta Europa a apresentar aquilo que tem sido os seus anteriores trabalhos. Há dias, e digo isto curiosamente porque foi sem saber que isto iria passar, tivemos a oportunidade de ver um trabalho consigo, precisamente sobre essas idas a França e não só, em que apresentava este disco. Este trabalho também aproveitando para já, de que naturalmente teve conhecimento, uma vez que era visado e aliás acompanhou a vossa digressão, é também uma maneira de chegar às pessoas, de dar a conhecer aquilo que Mazagani vem fazendo? Sim, eu julgo que sim. Eu acho que neste caso é um, acho que é um documentário muito fiel ao que é a estrada e o universo onde eu me movo, que eventualmente seja, pode ser menos glamouroso do que as pessoas possam imaginar. Portanto, no meu caso, não andamos de limusine, andamos numa carrinha. Sim, uma autocaravana. Numa autocaravana, neste caso, sim. Felizmente, tenho o tremendo privilégio e a felicidade de tocar com amigos, com quem passo muito bem, tenho muito prazer de estar. Mas as viagens são longas, os dias são duros, mas é um empreendimento extremamente gratificante. Tocamos e aquela hora e meia dá sentido aos nossos dias, se quiser, é por isso que nos movemos. Se calhar há algum sentido de urgência que nos leva a ir para a estrada. Talvez até se possa dizer que são as canções que nos obrigam a ir atrás delas e correr mundo. E pronto, e também a experiência, não é? Traz a estrada, obriga-nos a tocar mais, a tocar em condições muito diversas, em circunstâncias muito diversas, e isso depois cria uma espécie de músculo que depois também se reflete no trabalho, nos concertos e nos discos que vamos fazendo. Portanto, sim, é um grande privilégio e quem abraça esta vida tem que ter uma gotinha de saltimbanco, se quiser, um bocadinho de nómada. É uma coisa quase circense de ir montando e desmontando o estaminé e ir fazendo a estrada, que é uma coisa que me agrada imenso. Oh, Lord, I've served my time. Guilty freedom, my desire. All your prayers that I deny, proud in the wilderness when nothing shines, turn my back to your light. Why do three burning irons bow? Should you drag yourself down? Should you fill my heart with pride, abandon the darkness of the night, suffering that serves me right? Deny me now all your treasure, for I'm weak and I'm poor. I disappear from the mirror, nameless beggar at your door. From the mirror, nameless. nameless beggar at your door. A nameless beggar at your door. Sadness drowned me in a sea of sand as I crossed this desert land. And I bring for your accepting hand a side that is pure and is wounded, a shroud that is dark and obscure. Mas Gary, tinha precisado olhar para esse comentário e, como disse, talvez por distração minha, não sabia que iria passar, mas tive todo o gosto de descobrir num zapping e estar atento, de que nos seus concertos, por mais pequenos que eles sejam, há algures vêm identificar-se e a referir o nome de Portugal. Ora, para quem já ouviu as entrevistas anteriores aqui na Boa Nova, sabemos que da origem iraniana de Sharia Mazgani. Contudo, identifica-se com este país. Sente-se cada vez mais com a alma lusitana. Passei aqui a maior parte da minha vida. Eu vim para Portugal muito pequeno, nasci no Irão, os meus pais são iranianos, mas, quer dizer, a minha identidade foi construída aqui e sinto-me muito privilegiado de vir de outras paragens para este país. Dá-nos a oportunidade de ver o que une as pessoas e que os países não são assim tão distantes, que as pessoas não são assim tão distantes, e que foi um país que me adotou e que eu adotei, que me abraçou e que eu abracei, que é meu, e que sinto também que o meu coração é também português, não é? Portanto, é assim que me sinto, é assim que sinto o país. E tenho muito amor por Portugal, evidentemente, e gosto daqui viver, e também dizer que toda esta que vamos fazendo, e as outras viagens que vou fazendo, com os discos e a nível pessoal também, fazem até, diria, crescer o amor que tenho por Portugal e dar valor a coisas pequenas que por vezes negligenciamos, que são muito valiosas, que este país tem. Ganhou o sentimento de saudade, não é? Tão, tão específico português. É, saudade, a palavra pode ser portuguesa, mas também, se calhar, tem relação com a pergunta anterior, também acho que é um sentimento universal. Uhum. Se calhar a palavra é única, mas não somos só nós a senti-la, e acho que o coração é um mistério em qualquer parte do mundo, insondável, infinito. Mas... Would it matter if I know how? The candle of my vow. Look for warnings and for signs. The fortune teller told me lies. Holy words and holy deeds kept me safe for a while. I can't afford to live like this. I've grown out of style. This pain won't win you all. Wonder where you are. Cruel absent lover, monkey my old scar. My heart is worn tight and I've no place to go. Burning spears of fire keep me in this hell. Regrets and future fears. Come winds of hope and visions rise. My soul is chained to my feet. Remember the promise in your eyes. Yet another dawn brings defeat. This pain won't win you over. I wonder where you are, my cruel absent lover, walking my open scar. My heart is worn and tired, and I have no place to go. These burning spears of fire keep me in this hell below. This pain won't win you over. I wonder where you are, cruel absent lover, marking my open scar. My heart is worn and tired, and I have no place to go. These burning spears of fire keep me in this hell. Assentou a Reais em Setúbal. Eu agora estou a viver em Lisboa. Estou a viver em Lisboa. No início estava em Setúbal, na altura em que falámos as primeiras vezes. Sim. E eu ia dizer que seria o segundo setubalense mais conhecido, a seguir ao Mourinho, neste momento. O contexto da divulgação europeia que tem feito deste disco, destes discos anteriores, e agora o Common Ground provavelmente não será a exceção, veio permitir que na semana em que o álbum é editado, veio atingir o segundo lugar no top do iTunes. Provavelmente não será só o público português à procura do disco. Tem essa percepção? Imagino que sim. Sim, as coisas, o entendimento é modesto, é como dizíamos há pouco, é viajar às vezes avião, às vezes autocaravana, mas é uma coisa modesta que se vai fazendo com gosto, mas a pulso, e que terá a sua ressonância, o seu pequeno impacto, e as pessoas vão ouvindo. Recebo por vezes mensagens de pessoas de outros países que me satisfaz imenso saber que alguém se lembra do meu trabalho num sítio improvável, e sim, realmente vamos deixando um pequeno rastro pelos sítios por onde estamos passando, e isso é gratificante, evidentemente. Through my noseless heart, through my silent dream, make them broken bells ring, make my wounded throat sing. Blow hungry and wild beneath the eagle's wing. Break the cord. Ainda antes de falar deste Camano Grande, só queria dizer daquilo que na altura falávamos que ia ser uma possibilidade e depois viemos a ter o grato prazer de saber que assim que os discos vieram a ter uma saída em vinil. Essa saída em vinil é, enfim, antes mais, carismática. Que é a ideia do vinil, a ideia do face A e face B. É uma coisa que agradou particularmente Tomás Gani. Sim, gosto do objeto e também devo-lhe dizer, mais importante ainda, é a afeição que tenho pelos discos como objeto uno. Vivemos agora num tempo em que é uma canção daqui e uma canção da colá que as pessoas vão reunindo nos seus aparelhos para ouvir música, mas eu ainda venho de um tempo onde o disco se ouve do princípio ao fim, não necessariamente, mas isto para dizer que o disco tem que se sustentar como um todo. E isso é que me interessa e isso é o que eu procuro fazer no meu trabalho também. Gostava que todas as músicas tivessem realmente um significado e que de alguma forma interagissem e que permitissem ler significâncias umas nas outras e, de certa forma, haver um diálogo entre as canções. Um dead lover lay down. Whatever your hands may have done, weary traveler, close your eyes, rest your head for it. Chest of sadness, this desolate bone, this desert before us, this rock and this companion, take his heart. Make it a target for your dog. I may captive of your flame. Slowly burning my spoken name, the song of trouble falling from grace, this house of misfortune chained down. When the darkness settles down, trampled dreams lay on the ground. Naked pilgrim, be my guest. Tear the sorrow from my nameless stranger, silent drone, this empty shadow, this broken soul. Um mundo de emoções. I'm a dog at your door. I'm a dog at your door. I'm a dog at your door. Começar a falar do Common Ground vem a ter a vicissitude do que lemos, de que um encontro com, enfim, na altura, músicos da PJ Harvey, que se mantém ainda, no caso de John Parrish, a propósito da vida dela a Lisboa, na altura que está a apresentar o swing no Let England Shake, que foi uma oportunidade que teve de convidar, de facto, as pessoas que vieram a gravar consigo em conjunto deste disco, e curiosamente também gravado na Inglaterra. E estou a falar então de John Parrish e Mick Harvey. Se são estes acasos, e até que ponto foi de facto um acaso, que fazem com que a música de Mazgani vá evoluindo? Não foi um acaso, tenho que dizer que não foi um acaso. Eu procurei-os antes deles virem a Lisboa, tinha-lhes enviado algumas canções dos discos anteriores, eles gostaram das canções, depois houve, digamos, a vontade do encontro pessoal, porque também seria fundamental para o resultado final. Portanto, aproveitámos a vinda da PJ Harvey a Lisboa, fomos almoçar, estivemos algum tempo, algumas horas juntos, em conversa, achávamos que havia entendimento, empatia, química, e decidimos logo na altura marcar uma data para se entrar em estúdio. E com certeza que isto, agora para responder à sua pergunta, espero que contribua sim para uma evolução, no sentido em que estou a trabalhar com seria impossível, e que agora posso dizer que são mestres da canção, habituados a trabalhar com escritores de canções, responsáveis por discos que são absolutamente fundamentais, são discos de vida para mim, muitos deles, e claro que se aprende imenso com estas pessoas. E também gostava já agora ressalvar o lado humano, não é? Mais do que o disco, que me orgulho imenso e que aprendi imenso com eles, também testemunhar o rigor, a atenção, o entusiasmo que ainda trazem aos discos, depois de tantas dezenas de discos, a alegria, o encorajamento, tudo isso. Portanto, acho que sim, espero que contribua para que o trabalho vá evoluindo, sim. Mad like the old ocean's dream, in bitter shades of gray and green, may the wind find its rest somewhere in your golden breast. Hold me a while, hold me a while. Falling snow you bring, lilac tears of spring. Silver mirror of your size, dark rose of your thighs. Hold me a while, hold me a while. Bells are ringing, night's on fire, and I hunger for your lips. The world's crumbling in your gentle eyes, and the poison on your wrist. Childlike little hands hide your treasures of sand. Silent sorrow's prayer, the garden of despair. Cypress trees move by the winter breeze. It's your secret untold, all the beauty of the world. Vamos falar de um contexto menos de música e mais financeiro, escamoteal. Estamos perante uma edição de autor que vem a ser gravada precisamente no Toy Box Studios em Bristol, e que tem dois músicos, como disse, de mão cheia, que não só produziram como vêm a tocar consigo na realização destes 10 temas. Como é que isto é possível hoje em dia? Bom, eu digamos que fiz isto nasce como um empreendimento inclusivo onde colaboraram os meus fãs através da plataforma do crowdfunding. Exatamente. Portanto, filo com o coração voltado para os fãs que acompanharam de perto o processo e que também ajudaram a que este trabalho se concretizasse. Portanto, sim, e também para dizer também que estas pessoas, estes nomes, também movem-se muito por instintos e gostos e por apostarem em coisas que querem fazer, ou seja, são nomes sonantes, mas são nomes sonantes num certo universo que é de culto, que é alternativo. Portanto, não fui trabalhar com o produtor da Madonna, isto para dizer que é possível com esta ajuda dos fãs, etc., é possível concretizar este tipo de projeto. Vamos recuar 6 anos ao seu primeiro disco. Imaginava que, precisamente 6 anos depois, seria possível este tipo de empreendimento? De todo. Eu não é preciso recuar tanto tempo para que, se me dissesse que eu trabalharia com o John Parrish e com o Mick Harvey, eu acharia que estaria a brincar comigo. Não é preciso recuar tanto tempo, até um passado relativamente recente, até conhecê-los, até falar com eles, até mesmo no primeiro dia, porque eles foram a minha banda, Barão de Produtores foram a minha banda. Até no primeiro dia eu estava meio incrédulo, sentado no estúdio a gravar com eles, a olhar à minha volta e a mandar bitites para o John Parrish ou para o Mick Harvey, a perguntar se podiam tocar assim ou mais assado. Porque, repare, eu por exemplo vi o Mick Harvey a tocar com os Bad Seeds há literalmente 20 anos atrás, quando era um adolescente, e de repente vejo-me numa sala a gravar com ele, sendo que é preciso também dizer que eu sou jurista de formação e que eu comecei a fazer isto muito tarde na vida, comecei por volta dos 30 anos. Portanto, nunca, nem sequer, portanto, não foi um sonho que eu acalentei ao longo desses anos todos, foi uma coisa recente, comecei a fazer com alguma teimosia e que realmente, pronto, o mundo tem sido muito hospitaleiro, muito generoso para com o meu trabalho, tenho sido sempre muito bem tratado, as pessoas têm dado alguma da sua atenção e as coisas vão acontecendo e realmente... Isto para dizer que nem é preciso recuar 6 anos para ter essa dúvida, não é? Sim. No entanto, este disco, e até pelos nomes agora que estão aqui envolvidos, poderão permitir, por via da curiosidade de quem siga, ou quer o João Pérez ou o Mick Harvey, a curiosidade de pessoas à procura deste seu common ground. Pensou nisso, não? Não, eu imagino que seja inevitável que as pessoas que acompanham o Mick Harvey ou o John Parrish também tenham curiosidade de saber em que projetos é que eles são envolvidos. Mas o móvel não foi esse. Mas é uma consequência? É uma consequência, sim. Eu acho que é incontornável que seja uma consequência. É que seja uma consequência, sim, mas não foi realmente o que eu quis foi, para usar a sua palavra, a evolução. O que eu quis foi trabalhar com mestres, aprender, um novo desafio, digamos, também de alguma forma, ir para fora de pé, ir para um sítio que achava que não era meu. E eu acho que também é um bocadinho a vontade de qualquer pessoa que faça um trabalho criativo, é de certa forma e fazer uma coisa que acha que não é capaz de fazer. Se achamos que somos capazes de fazer e que estamos a repetir-nos, sentimos que estamos a desistir. Portanto, a ideia é ir um bocadinho para além do que achamos, alcançar. Desafiar-se. Sim, até romper um bocadinho com o que já fizemos. E neste caso, realmente, pronto, era um sonho, quer dizer, estas pessoas são, para mim, pessoalmente, são gigantes da canção e estão em muitos discos que eu considero obras-primas e de repente vejo-me a trabalhar com eles, não é? Isso acho que, independentemente, e agora para, se quisermos ser um bocadinho mais filosóficos, se o disco não saísse, eu não tive o prazer de estar a falar consigo, apenas o facto de o gravar seria suficiente para mim. Muito bem, percebe-se. Apenas a experiência humana e o património que isso constitui para mim seria suficiente. E agora, claro que quero que o disco corra bem e tenho muito prazer em estar a falar contigo. Obrigado. E quero que as pessoas vão aos concertos, etc. Mas para dizer que a experiência teria sido suficiente, tão rica que foi. Through the roll of blood red eyes, howling dogs moan away. Under the dark sky of September, caught on the heaven's fire, behold the voice of cold that says, this is a night you will remember. There's a sickness in your heart and you walk an evil way. Sinking in the dark, falling to decay. You burned a temple down, broke the promise that you made. So in your sorrow, the kingdom you betrayed, but the end is not yet. There is weeping to be done, there's a lesson to be learned. The bitter cold and all the beauty burns. And all the hope is shattered down in a city of confusion. Beneath the sea of madness, you are bound. Shall prevail. When your prayer is pure, crying for the dawning of the day, wrestle the angel. Put down my rule, take the ransom that you pay. Lay down the mighty sword. Mercy's rivers run, may heaven's blessings rain. Suffering be done, may your criação destes temas é contemporânea, alguma delas é contemporânea dos álbuns anteriores, ou de algum modo foi criando já precisamente a pensar este Common Ground? Não, não, foi tudo posterior aos outros discos, foi tudo pensado para este Common Ground, portanto são relativamente recentes, foram todas escritas antes de entrar em estúdio. Sendo que penso que o Common Ground, portanto o tema que dá o nome ao disco, foi a primeira faixa a ser escrita para o disco. Portanto, isto para lhe dizer que sim, que é tudo posterior aos discos anteriores. É preciso, ou melhor, é metódico na construção dos temas? Tem que estar a pensar que efetivamente está para criar um disco, ou de algum modo consegue, por exemplo, quando andou em digressão, ir fazendo alguma coisa? Não. No meu caso, obriga-me a alguma reclusão. Para mim é um trabalho que tem que ser em silêncio e em solidão. Tenho dificuldade em escrever em digressão ou num espaço que não seja meu para escrever. Escrevo de uma forma lenta, tenho que conviver muito com as palavras, mesmo que o resultado não seja grande coisa. Não estou aqui a armar-me em... Já é a sua modéstia. Não, mas isso para dizer... Quer dizer que passar muito tempo com as palavras não é necessariamente não significa necessariamente que seja uma coisa fantástica. Estou-lhe só a dizer como é que é o meu processo. É um processo lento, não é moroso. Sim, mas tem aqui belíssimas, bem, de falar da minha opinião pessoal e que seguramente é compartilhada para uns dos nossos ouvintes, tem aqui belíssimas letras, nota-se que são muito cuidadas. E algumas das quais, enfim, atentámos quer ouvi-lo, quer ler, porque permite, felizmente, também que a sua edição do seu disco tenha vou usar o tema booklet, se calhar não há uma tradução, mas um pequeno livrinho interno onde elas estão doentes explanadas, portanto, permite a quem queira poder seguir, quer a audição ou estar a ler o que é efetivamente um poema. Este trabalho parece-nos de todos os três, e falo assim porque conheço bem todos os três, ouvi várias vezes, já os passei várias vezes aqui na Rádio Bonal, vários temas. É aquele que é mais conceptual, ou seja, onde há um fio condutor da primeira à última, sendo que, curiosamente, vem mesmo a fechar com aquilo que vem a designar com o nome do álbum, precisamente o Common Ground. Foi pensado, ou não foi pensado, ou nem sequer concorda com a minha opinião? Eu tenho que dizer que a sua opinião, eventualmente, é mais importante que a minha, ou seja, eu prefiro que seja o ouvinte a fazer essa interpretação. Eu não gosto muito de impor ao ouvinte a minha versão das coisas. Eu quero que os discos tenham lacunas, que tenham espaços em branco, onde o ouvinte possa projetar a sua própria história e a sua própria interpretação. Mas não querendo fugir à sua pergunta, eventualmente, pelo que falámos antes, por terem sido escritas num certo período, eventualmente há uma coesão, porque houve, digamos, uma concentração no tempo para escrever este trabalho e eventualmente encontrou aí um fio condutor. Sendo que eu espero que os outros discos também tenham algo que ligue as canções, que haja uma temática que ligue as canções, sendo que nunca procurei fazer um álbum conceptual. São histórias que espero que se toquem de alguma maneira, e se calhar o que têm em comum sou eu, não é? Quem as escreve, no fundo são sempre histórias minhas, não é? Mas tem aqui temas ou mais complexos, e quando digo mais complexos, com mais instrumentos, ou mais quase Mazgani a solo. Esta mistura que, no nosso entender, enriquece o disco, é também paradigmático da maneira como se apresenta ao vivo, do que lemos, porque infelizmente nunca tivemos a oportunidade de ver, de que vai também misturando, alternando este faceta de quase canto-autor com a de elemento de uma banda. É a maneira como se sente bem ao criar as músicas. Sim, sim, sem dúvida. Gosto dos dois formatos, se quiser. Gosto muito do despojamento e da proximidade à raiz da canção, que com uma interpretação mais desamparada ou mais despojada obriga, mas também gosto muito da energia da banda, gosto muito da interação e do diálogo, gosto de sentir aquela pressão sonora, aqueles decibéis, do lado mais rock and roll, se quiser. Sinto-me muito bem nos dois territórios e acho que são compatíveis e quero habitar em ambos os sítios, porque ambos são muito estimulantes para mim. Leafless branches under the moon cast their shadows on the rings and bracelets in your room. In abandoned sorrow we hold unto the frailest night. Blue mantle keeps us apart, where the windows narrow in the silver eye of your heart. Where you hide your troubles we hold unto the frailest night. Stumble on you in a mirror, shattered in subtle ways. My broken voice won't bring you nearer. No hope, no fear, just a star and a gentle face. Angels waiting still in distant gardens as you deny your will and your desires. You close the dreams from your eyes so they won't betray you and slowly seize your holy night. When no one can see you, I hold unto your sacred light. Já que falamos a componente ao vivo, o CCB vai recebê-lo assim amanhã, portanto, sexta-feira, pelas 21 horas, para apresentar este Cama no Grado. Naturalmente, haverá coisas que tenho que ir repescar necessariamente, porque não só pessoas que vão ouvir pela primeira vez, mas também irá ter no CCB aquelas pessoas que já o seguem, eventualmente, desde o seu álbum de estreia. O que músicos vai levar consigo para esta noite? Bom, a banda que me acompanha, com certeza, pode haver alguma surpresa, mas temos um magnífico baterista novo, que é o Nuno Pessoa. Toco com o Sérgio Mendes na guitarra e no lap steel, o Vitor Coimbra no contrabaixo e no baixo elétrico. Pronto, eu acho que as pessoas podem contar com uma banda que está muito, muito entusiasmada com este repertório novo. Vamos citar algumas canções dos discos anteriores também, evidentemente. Podemos garantir que vamos realmente curtir, que gostamos mesmo do que estamos a fazer, que nos entregamos realmente com honestidade às canções, e espero que isso persuada e que passe. Imagino que se for a fingir, as pessoas podem não perceber porquê, mas sabem que alguma coisa não está certa. Eu acho que no nosso caso estamos mesmo a desfrutar do que estamos a fazer. Antes de nos pedirmos, há pouco aludiu a isto e eu tinha guardado aqui para fechar a conversa, que era a questão do crowdfunding para a criação dos discos. Estamos na emergência de uma nova realidade para os artistas nacionais e internacionais? Sem dúvida, sem dúvida. Não lhe sei dizer qual é a realidade. Acho que ninguém sabe dizer ao certo. Acho que isto é uma coisa transversal que vai da música, se calhar até à rádio, mas que há realmente, com certeza, uma rápida mudança, cada vez mais acelerada na forma como temos que gerir a realidade. Acho que é comum a qualquer empreendimento, mas para não fugir à sua questão inicial, dizer que sim, que agora há novas formas de pensar no nosso trabalho e torná-lo acessível às pessoas de muitas formas diferentes, de fazer os discos de muitas formas diferentes. E acima de tudo, acho que também gostava de dizer, acabando com uma nota que acho que é positiva, que é o tremendo fervor criativo que existe agora com todas estas facilidades, porque realmente há coisas que deixaram de existir, mas há outras que também são muito boas, que permitem aos artistas exprimirem-se e fazerem-se cara às pessoas das formas mais diversas, das formas mais acessíveis. Há que ser inventivo. Sim, claro que sim. Há que ser inventivo e há que estar grato, pelo menos no meu caso, prevalece a gratidão por estar a fazer o que quero, por haver quem me quer ouvir, portanto, por ter de falar consigo, por as pessoas irem ver os concertos, etc., e quererem ouvir os discos. Portanto, num tempo que é difícil para todos, tenho que estar muito grato por fazer aquilo que amo e que a vida me permite fazer. Xariar, uma vez mais, muito obrigado pela disponibilidade e tal como de outras vezes disse, e assim tem acontecido, graças à sua disponibilidade para connosco, claro que iremos falar mais vezes, seguramente, ao longo destes anos próximos que se adivinham. Foi um enorme prazer falar consigo, muito obrigado, o prazer foi todo meu. Obrigado, nós. Follow the long beauty of moonlight and stone. You whispered farewell, travel faster alone. The naked, broken mountain of your dream. Bursts the sacred fountain, holy streams. Through mirrors of rust, you went for that infinite road. Your little white song, embroidered in silver and gold. Candle you left won't keep us from yesterday's light. The sky's open by the black sword of the night. Carry on, Lord. Don't look down. Neither crown. We won't see again lighthouse of dawn. Set on fire the white sheets of the moon. You pilgrimed unwitnessed the landscape of your home. The lights on the hill will never know your name. The wind lays open the blood of your vein. The dark endless horses of the sea. Stretch their salty tongues over me. I hear the quiet shadow of your voice. I've lost the hidden treasure of my joy.